só não vai me esquecer, hein? E quem te vê, tente dar like. Não tá visualizando tua saudade, não tá visualizando tua saudade. E eu tô na cachaça que você bebe, eu tô na cama que você deita. Não vai me esquecer, aceita. Não vai me esquecer, aceita. E você tá atuando tão mal nessa superação digital. É stories sorrindo, é stories bebendo, stories dançando. E dorme chorando, e dorme chorando. E é stories sorrindo, stories bebendo, stories dançando. E dorme chorando, e dorme chorando. E ainda acaba. Like, não tá visualizando tua saudade, não tá visualizando tua saudade. E eu tô na cachaça que você bebe, eu tô na cama que você deita. Não vai me esquecer, aceita. Não vai me esquecer, aceita. E você tá atuando tão mal nessa superação digital. É stories sorrindo, stories bebendo, stories dançando. E dorme chorando, e dorme chorando. É stories sorrindo, stories bebendo, stories dançando. E dorme chorando, e dorme chorando. É stories sorrindo, stories bebendo, stories dançando. E dorme chorando, e dorme chorando. É stories sorrindo, stories bebendo, stories dançando. E dorme chorando, e dorme chorando.